o rato da cidade e o rato suburbano. Era uma vez um rato que vivia nos subúrbios e tinha um velho amigo que vivia na cidade. Um dia convidou o amigo para ir visitá-lo. O rato da cidade aceitou prontamente o convite. Ansioso por rever o seu amigo e também por apreciar um pouco da paisagem verdejante para variar. Vai daí, no dia aprazado, dirigiu-se a pé para a central de despacho de trânsito, de massas, e apanhou um comboio para o fim da linha. Chegado aos subúrbios, o rato da cidade começou à procura da casa do amigo. Claro que estava habituado às ruas direitas e numeradas, pelo que depressa se viu perdido no meio de largas alamedas, estradas sinuosas e becos sem saída. Ao fim de várias horas de busca, por entre vales dos montados e montes dos balados, ribeiras do Silvedo e silveiras do Penedo, por um bambúrrio de sorte, encontrou a casa do amigo. O rato suburbano não se tinha poupado esforço para tornar a visita uma morada, mesmo ao ponto de comprar um grande centro de mesa floral, e com dizer que os guardanapos e as bases dos pratos que tinha na mesa. Tinha preparado um substancial banquete para o seu convidado. Macarrão com queijo, milho com natas e até salada primavera com maionese, decorada com gomos de tangerina. O rato da cidade provou um bocadinho de cada prato, mas não deixou de mostrar o seu desapreço perante tal tratamento tão sumptuório, aquele sossego tão pouco natural. Começava também a mexer-lhe com os nervos. Os únicos sons que ouvia eram os estalidos dos aspersores de rega e, ao longe, o ronco tenue dos motores dos corta-relvas. No fim do jantar, o rato suburbano ofereceu ao rato da cidade uma cerveja leve, sem álcool, e sugeriu que se entretivessem a saltar de canal para canal. De telecomando em punho, disse o rato da cidade: "Meu amigo, a vida é demasiado curta para ser vivida desta maneira. Olha só para ti. A tua comida é chata. As tuas distrações são chatas. E o teu corte de cabelo está há 15 anos fora de moda." O rato suburbano ficou chocado, principalmente pelo reparo feito ao seu corte de cabelo. "Valha-me Deus! O que é que eu hei de fazer? Para a semana vais à cidade visitar-me?" Foi a resposta: "Vais ter mais diversidade e agitação do que alguma vez tiveste na tua vida. Mas vou-te mostrar o tipo de vida que está indicado para um rato jovem e loução." E assim, na semana seguinte, o rato suburbano pôs-se a caminho da cidade. Chegou um bocadinho atrasado, porque 2 horas e meia à procura de um lugar para o carro. Mal saiu do carro, alguém que sobreviveu fora do paradigma capitalista reinante pediu-lhe um donativo monetário. A veemência de linguagem e o aroma natural sem concessões deste cidadão da rua assustaram o rato suburbano, que caiu de costas na valeta. Quando estava em vias de se libertar da lama em que caíram, apareceram 2 polícias que começaram a acusá-lo de interferir com a qualidade de vida do bairro e que lhe sugeriram que tivesse o bom senso de se abaster e de voltar a mostrar por aquelas bandas o seu estúpido focinho. Caso contrário, iria meter-se na maior das suas alhadas. Prudentemente, o rato suburbano seguiu-lhes o conselho e afastou-se rapidamente. A meio quarteirão do apartamento do amigo, o visitante foi interrompido por um antigo cliente do sistema prisional, que aliviou o rato de relógio e carteira, a troco da desinteressada oferta de o deixar seguir caminho inteirinho. Chocado, chateado, confuso, o rato suburbano chegou finalmente à casa do amigo. Mal assomou ao fundo das escadas, já o rato da cidade as descia a correr. "Onde diabo te metestes? Vamos, que temos uma reserva para o jantar e já estamos atrasados." "Mas eu..." Guinchou ele, caso sem fogo, com uma das patas dianteiras sobre o coração. "Eu acabei de ser assaltado e..." "Oh, deixa lá isso." E lá foram os 2 a correr para o jantar. O rato da cidade tinha escolhido um restaurante novo, finíssimo, que combinava de forma original às cozinhas da Jamaica e do Tibete. O prato mais popular era pato estufado. Havia à porta uma grande fila de clientes à espera. mas o rato tinha o privilégio de um espaço reservado no corredor de acesso à cozinha. Saciaram-se de restos, de alguns dos pratos mais finos e mais caros de toda a cidade. O rato suburbano não conseguiu identificar um só dos alimentos ingeridos. E mesmo que os tivesse identificado, não lhes saberia pronunciar os nomes. Mas, de qualquer modo, estava a gostar imenso. As preocupações que trazia desvaneceram-se enquanto enfardava avidamente ao lado do seu amigo. Terminado o festim, saíram para tomar um cappuccino e um digestivo. O rato suburbano estava maravilhado com toda a atividade e diversidade que via em volta dele. Os gritos, as gargalhadas, os carros a apitar, a música a tocar. A vida noturna da cidade parecia ainda mais vibrante e animada do que a vida diurna dos subúrbios. Diante dos seus olhos desenrolava-se, a uma velocidade estonteante, um panorama vasto e maravilhoso de cuja existência ele nem sequer suspeitava. No caminho para casa, em frente de uma loja de animais e de pneus recalchutados, duas trabalhadoras clandestinas de sexo quiseram meter conversa. Olá, rapaz. Que tal uma transaçãozinha no setor de serviços pessoais? Disse uma delas, com tocante franqueza quanto à verdadeira natureza de todas as relações a uma mulher. O rato suburbano achou tudo aquilo maravilhoso, colorido e autêntico, e fez menção de perguntar às fornecedoras de cuidados sexuais onde raio iam elas comprar aquelas botas. O rato da cidade, querendo evitar uma cena, puxou o amigo pelo braço e continuou a andar. Quase em frente da loja de fotocópias aberta 24 horas, e que era também um grande armazém de acessórios maritais, foram abordados por um homem que lhes queria vender um relógio. O rato suburbano achou que um dos relógios tinha um aspecto que lhe era estranhamente familiar. Mas mesmo assim não pararam finalmente na rua em que tinha estacionado o seu automóvel, perdedor de recursos energéticos e emprestador da atmosfera dele, não encontrou nem rastro. Ai, como o rebocaram, murmurou. Ora, deixa lá isso. 5 pisos acima, no apartamento de uma assoalhada do rato da cidade, coroaram a noite com um gol de amargante. Disse o rato da cidade: estás a ver a animação que perdes para viveres naquela parvónia? Estou a ver, estou, disse o rato suburbano, com grande convicção. Isto já me abriu os olhos. A vida aqui tem tantas possibilidades. Nem sei como é de agradecer-te esta noite maravilhosa. Ora, deixa lá isso. Não, mas sério, foi uma noite inesquecível, disse o rato suburbano. Sinto-me tão cheio de vida. É como se a vida fosse um musical da Broadway e eu estivesse a oportunidade de ser protagonista. Esta noite permitiu-me aceitar coisas que nunca antes tinha aceitado. E estou tão grato que quero que sejas tu o primeiro a saber. Eu estou. Estou a sair da casca. Estás o quê? Perguntou o rato da cidade. Sinto atração por outros ratos. Muito bem. Isso é bom sinal. É sinal que és um rato de corpo inteiro. Não, disse o rato suburbano. Eu estou a falar de ratos do meu sexo. Ao cabo de uma pausa ínfima, o rato da cidade exclamou. Isso é ótimo. Obrigado por me pôr ao corrente. Não é bem o meu estilo, compreende? Mas não posso deixar de aplaudir o facto de me aceitares como és. Se eu te puder ser útil, útil em sentido lato, entenda-se, não existe sem pedir. Já que falas nisso, disse o rato suburbano, importas que eu fique aqui contigo enquanto não vendo o meu rodapé nos subúrbios? Embora não tivesse espaço suficiente nos seus aposentos, que podia o rato da cidade fazer, senão dar guarida ao seu amigo e apoiá-lo na transição para a nova vida. Os ânimos exaltaram-se uma vez, outra vez, como quando o rato da cidade riscou uns quantos discos do Judy Garland, da coleção do amigo. Mas, no modo geral, as coisas correram bem. Em poucos meses, o rato ex-suburbano tinha encontrado na cidade o seu próprio canto, bem como novos amigos e novos centros de interesse. E todos os anos, no Dia das Bruxas, o rato da cidade e o rato ex-suburbano se reuniam para o grande cortejo e comemoravam mais uma vida roubada às grelhetas da monótona conformidade da classe média.